carreta do Batim. Vai não posso pensar. Loucidias. Ela só toma o de passo, anda de cavalo bom, chapéu, bota e fivelão. Paredão de sol, essa de vaquejada, ela ostenta na zoeira. Galera tá gritando, olha a Patricinha vaqueira. Essa de vaquejada, ela ostenta na zoeira. Galera tá gritando, olha a Patricinha vaqueira. Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade. Estuda medicina lá na faculdade. Quanto lugar nobre, pois é filha de banqueiro. Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro. Ela mora no Alphaville, é da sociedade. Estuda medicina lá na faculdade. Quanto lugar nobre, pois é filha de banqueiro. Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro. Aê, tamo só flor. Mal de passo, anda de cavalo bom, chapéu, bota e fivelão. E um paredão de sol. Está de vaquejada, ela ostenta na zoeira. Galera tá gritando, olha a Patricinha vaqueira. Está de vaquejada, ela ostenta na zoeira. Galera tá gritando, olha a Patricinha vaqueira. Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade. Estuda medicina lá na faculdade. Frequenta lugar novo, pois é filha de banqueiro. Mas ela se amarra é na pegada do vaqueiro. Ela mora no Alphaville. Vai, vai. Estuda medicina lá na faculdade. Frequenta lugar novo, pois é filha de banqueiro. Mas ela se amarra é na pegada do vaqueiro. Eu vou ser o Felipe Multimar.